Zulu, pouso autorizado, pistão 97, o vento 150 graus, 7 nós. Zulu, 3297, desce mantenha 3000, ajuste meio 12, inicia redução para 2209. Afirmativo, desce direto então 3000, sem restrições, reduz 220, 3297. 5, controle 120, décima 8, bom voo. 208, 633, zona. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceania 63, zona da El. 331, sub e mantenha 360, saída da El, vigilante. 360, 331. Autorizado, deve separar 500 pés, ajuste 1012. Corte no través de Pessoa Sul, Maquia Costa. Autorizada, pistão no zero, vento 150 graus, 7 nós. Afirmo, Joker 05. 05, autorizado a colar, pode fazer o cinema, foi da porta. Obrigado. Tem frequência livre na escuta para o regresso. Frequência livre na escuta para o regresso, meu general. 327, táxi autorizado. À direita via Índia, ponto de espera chama torre 1895, ajuste 1012. Táxi autorizado à direita, no ponto de espera chama torre 6320. O gol 1966 para o direcionamento 11. Gol 1966, livre para o chuveiro de acionamento, chama o táxi. Chama o táxi, 966. Foi direto Leda inicialmente, 6331. Leda, 6331, obrigado. No 3217, inicia redução para 170 nós, vai seguir traça da companhia, meia dúzia de milhas à frente no localizador. Gente, 3217, RSC. 305, decolado aos 47, controle 120, décima 8, bom voo. 305, controle 120, décima 8. 895. Controle Salvador, Joker 05. Joker 05, contato radar na decolagem, saída Conde. Sub e mantenha nível 150. Joker 05, saída Conde, sub e mantenha 150. TAM 3192, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 5 nós. Livre posição no zero, TAM 3192, baixo feito trabalho. Oi, Oxanã 6327, boa tarde, está pronto, condições de decolagem imediata. Xané 6327, mantém ponto de espera. Mantém. Xané 6321, passou nível 180, chame Recife. 288, alterna 1353. 6-2-3-5-3, né? 2-2-1. 6-2-1-3, estabilizado. Complete final, ILS X-Ray, torre 1-1-8-9-5. Paraíso 2230, controle. E continue a ascensão 60, chame centro em 1288, alterna 1353. 288357, ligar a bosta na chamada. Prato, comente. Auxiliar. 7307, escuta também 12. Sala, parabéns, autorizado táxi, reporta no hotel. Ajuste no 012. Pouso autorizado, Titão 0, vento 1 4 0, grau 5 nós. 3237, após pouso da aeronave, data na curta final ali, mantém Titão 0. Após o tráfego na curta final, ali mantém, 327. Controle Salvador, mais a costa. Possível. Ok, entrar 10 pitotos. Ingresse no litoral e chame a torre em 1895. Salvador, chamar na torre 195, mais de agora. Oi, Salvador, é o Papa Romeu, mais de agora. Mike Echo, qual é a sua intenção para prosseguir para o nosso site? Afirmativo. Da presente autorizado, cruzamento da final 10, reporta cruzando, Mike Echo, que não atrapalha para reportar. Graço reportará no cruzamento. Mais de agora. Pois é, Alfa Juliette, 8193. Meia-noite. É, Shannon, é 327. 7, 1, 3, 2. Que é posta no visual cruzando a final da 1-0, reporta gerando base final 1-7, o ajuste 1-0 e 1-2. Reportará a base da 1-7, mais de acordo. Chama 331, passa nível 190, chama Recife em 1251, alterna 13325. 351, 3325, Xanamé 331. JQ25 ao solo. JQ25 na esquerda, pra autorizado o cruzamento da pista no zero, até ataque foi Delta. Na Delta, mantém a posição, vai dar passagem à aeronave da TAM. JQ25 autorizado o cruzamento, na Delta. Atrapalhou. Corri Salvador, o Mike Acosta de base para sinal da 17. Mike Acosta, pouso autorizado, pistão 97, vento 150 graus, 69. Grato pro Mike Acosta. Zael. Ok, Nadael 240, solicita 180 e quando possível pro Didael direto. Prezado, nível final 180, vou ir direto Coral após 2000. Opa, até Coral após 2000, muito obrigado. Meu teste. Gente, confirmando Joker 25, decolagem a partir do hotel? Gente, autorizado, alinhar e decolar a partir da Taxiway Hotel, vento 150 graus, 69. Joker 25. Já vai dar passagem na nave da TAN, que está ingressando até o portão 01. Gente, a passagem ao TAN. Gol 094. Prossiga. Já teria autorização para config? Seria o gol no 097. A corrigir não, 97, desculpa. Afirmo. Informação em curso Romeu, pronto 4. Prossiga, senhor. Gol no 097, autorizado confins via Apesulu 21, nível 360. Decola da pista no 0, curva direita, saída Arbor, LF. Transponder 5423, controle 120, décima 8. Confio autorizado para confins, via rota do plano, após o 21. O nível 360 decola da 10 com curva direita na saída árabe, transição elefa. 5423 é o transponder 1208, é o controle gol 1097. Gol 1097, cotejamento correto. Posição 4, chame para feedback e acionamento. Ok, camarada. Tripulação preparada para decolagem. Air 25, decolar 258, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, JP5. Sobre Salvador, JP25. Sim, que chamou o controle? Joker 25. Joker 25, suba ao nível 150, saída Conde, vigilante. Joker 25, confirme. Joker 25, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 150, saída Conde. Joker 25, sobe nível 150, saída Conde. Gol 966, mantém alinhado na 10, aguardando liberação do controle para decolagem devido ao Super Tucano que decolou à frente no perfil da saída Conde. Não me escuta, aguardando, por gentileza. Aguarda, 66. Então, aqui, Luíndio, boa tarde, autorizado, chegada a MAN. Ideal desça até 4000, ajuste 62. 12, ideal 4000, terra, aquilo, para o aluno. Então, vou ir à mãe inicialmente, aguardando o PRO mais à frente. Seria o Força Aérea 5955? 327, autorizado Natal, via rota do plano, nível 150. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde. Transponda 0263, controle 120, decimal 8. Joker 27, protegimento correto, calibre acionamento, champ, táxi, no pode militar. O 966, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1 a 30 graus, meia-noite. Livre decolagem, igual 966. Papá, passei aquilo índia, fui direto toque da presente, para interceptar a chegada a mão. Boa no toque de aquilo índia. Salvador, boa tarde, Oceané 6355. Oceané 6355, informação em curso Romeu, pronto 4. Licença da Romeu, pronto para 4, assim, pode prosseguir. Oceané 6355, autorizado Guarulhos, via APA Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponda 5422, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, a rota upper no 10 até Taubaté. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponde 5422 e o controle em 120 decimal 8. Proxané 6355. Proxané 6355, protegimento correto, posição 1-3, chama pronto. Confere a posição, chamarei quando pronto, obrigado. Pushback, acionamento, posição 5. Tá 3155, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, tá 3155. Vou atrapalhar, vou na proa de, da rotatória para interceptar a alongação da 17, cancela, já autorizado. Afirmativo, tá autorizado. Plane FR cancelado ao 04, vou direto rotatória, descendo para 1500 pés, ajuste 1012. Vou no 097, posição 4, autorizado, champ tac. Joker 27, autorizado táxi, aporte na táxi ao hotel, ajuste no 012. Papa Uniforme, India Delta, November. Prossiga. Eu decorei de feira para qual destino? Gente, qual o código está adicionado? E acione o código 0121, India Delta 90. Para descido, 6327. 6327, chame o controle Ilhéus para descida. Está agora 10 milhas de coral, serviço radar terminado. Frequência 120 decimal 1. 201, obrigado. Confirmando a decola da interseção ou da cabeceira? GQ27 autorizado, cruzamento da 1028, táxi via Delta, Alfa, reporta antes da táxi via Juliette. Reporta antes da Juliette. Para o táxi 1097, a bordo temos 156. Alternado Campinas com 3 horas de Bono 097, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, chame a torre 118.95, QNH 1012. 112, via Índia, rádio 895, boa, rádio 105, se recebe o controle, acione a identificação. Eu não estou recebendo tráfego, faça uma ponte, por gentileza. Peça para chamar o controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Ok, controle, ele já está copiado, ele está na circuito. Gente, graças. Controle Salvador, boa tarde, papá Romeu, papá Juliette, papá, para descida. Não, meu papai, Juliette, papai, com quem está aí de voo? É, mas voo visual, já está na proa do Traverso de Paris, está no circuito já descida de imediato. Gente, a descida nesse setor é critério do comandante, que está no espaço Golfe. Como o tráfego à sua esquerda, posição 9 horas e 5 milhas, mantendo 095. Tem contato visual com esse tráfego? Negativo, contato visual não tenho, mas tenho ele aqui no meu tráfego. Gente, não manter a separação visual a critério, reporte ingressando na Terminal Salvador a 40 milhas. Gente, é reportar entrando na Terminal de Salvador a 40 milhas, o tráfego encontra aqui realmente a 11 horas e já me ultrapassou. É, pelo meu radar está essa posição de 9 para 10 horas, 5.6 milhas. Quero dizer, 9 para 10 horas. Realmente, papai Juliette, papai está sem tráfego, não visual, formará com o visual. Enter. Oi, o Zé Aquilo Índia vai ingressar na final da 197, longa. Gente, chame a torre 1895. Muito obrigado. 1966, passa na 180, chame Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, boa. Zé Aquilo Índia, final 1-7 autorizado, reporta na curta final, ajuste no 0 no 2. Reporta na curta final, Zé Aquilo Índia no 0 no 2. Charlie Hotel. Vitor, Charlie Hotel, controle, prossiga. Vamos até o nível de voo 095, dá pra ver? ele está pro na rotatória, no ideal de descida, transferido pelo centro de eu vim deixar no céu. Gente, reporte ingressando na terminal de Salvador. Eu tá voando próximo. Você já ultrapassou o tráfego, na verdade? Tá à sua direita. A 5.5 milhas. O tráfego tá também em regra de voo visual, descendo para altitude de tráfego, cruzando agora o 105. A descida está a critério do comandante, está ainda no espaço Golf. Reporte ingressando na terminal. Voltando a ingressar na terminal, vira o carro, hotel. Salvador, boa tarde, Alcântara 3217. Panamá 314, informação em curso Romeu, aguarde pacote. Alcântara 3217, Romeu, informação em curso, aguarda pacote. Mantio, a prevista é boa? Negativo, a bora dessa. Obrigado. Você não saiu a prevista para o 6314 para a Petrolina? Momo transição Nenim. 0.8, grato, 97. Ok, acende o 360 no celular aí da Árvore, voo 1097. Na escuta? Prossiga. A prevista é da El, transição módica. É a rota é Zulu no zero, não é isso? Isso aí. Da El, transição módica. Obrigado. 5-2, me deixaram hotel. Salvador, boa tarde, é o gol. Fono 620, informação. Romeu, autorização para Recife. Bono 620, Romeu, confere, aguarde o número 3 para a Copa. Agora eu vou no 620. Gente, libera via papal, estacionar na baita é frequência livre. Da pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Transponder 5430, controle 120, décima 8. Tire o código 5451. Vem acionado 5451, papá. Posição 10-63-142. Dia Bravo, controle. Mantém pistão 0. Então 3155, decolar 214, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde. Camará, pronto, 6314. Gente. Tá 3217, pronto pra cota. Tá 5. Tá 3217, autorizado com fins, via rota do plano, nível 340. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5443, controle 120, décima 8. Mativo, confim 340 da 10, da Euleda Bótima, eu preciso do tempo por base. 5443, 1208, controle. Correto, 3217, posição 1, Xampará, puxa para estacionamento. Maria, obrigado. Voo no 620, pronto, copo. Pronto, copo, eu vou no 620. Voo no 620, autorizado Recife, via rota do plano, nível 370. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponda 5444, controle 1208. Saída Recife, confirmação, plano de voo, nível 370, decolando 10, de curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Código 5444, controle 1208, voo no 620. Correto, no 620, posição 7, chama para puxar o estacionamento. 5960. Vitor Tchelo, seu agora em contato no radar 41 milhas de Salvador, voe direto rotatória. Deve descer para altitude de tráfego, 1500 pés, ajuste 1012. Virando a rotatória, 1012, ajuste, descendo para altitude de tráfego, Vitor Tchelo, hotel. Controle o papá, direto papá, já ingresso na sua atenção. Sente agora em contato radar, está a 45 milhas, 44 milhas de Salvador, voe direto rotatória, descendo para o altitude de tráfego, 1500 pés. Sente direto rotatória, descendo para o altitude de tráfego, papá, direito, papá. Controle, voo 097. Prossiga. Autoriza, eleva. Autorizado, eleva. Obrigado. Acione o código 0122, Tango Índia Bravo. Acionado, 0122, Índia Bravo. Ponte no Traverso do Farol da Barra. Docker 25, controle. Docker 27, decolar 2107, controle 120, decimal 8, bom voo. GT27, controle 1208. Na Lara Caju, 1203. Controle, autoriza o Joker 27, contato radar na decolagem, mantém o rumo de decolagem até cruzar 2000 pés. Após voo direto, Conde. GT27, mantém o rumo de decolagem até 2000, após 2000, direto, Conde. Espera, 5902, pronto 4. Salvador, muito boa tarde. Oxanera 6355, remota 1-3 para pushback acionamento. Oxanera 6355, autorizado pushback acionamento, chama para táxi. Autorizado push acionar, reporta táxi, Oxan 6355. 5902, autorizado Fortaleza, via Azul 19, nível 190. É cola da pista 10, curva esquerda, da Momo, transição Frutti. Transponder 5435, controle 120, decimal 8. Correto, chama para acionamento, combate militar, faça aí. Livre chama para o táxi. Controle, seria possível até 3955 voar da El? É, ótimo. Mantém ainda da El guardando coordenação 3155. Obrigado. 1097, passa nível 1180, chama o centro em 1288, alterna 1353. 288, 1353 ou 097, boa tarde. Pô. Azul 4166, desse mantém a 2000, ajuste no 0 no 2. Livre ILS, XR, pistão no 0, reporte localizador. Sete a 2000, livre ILS, vai reportar no, no localizador, azul 4166. Luiz de Abraço. Gente, mantenha no máximo o número 10, ajuste 1012 e reporte através de Pituaçu. Meio 10, e mais 30 segundos vai abandonar de meio para 500, o Luiz de Abraço autorizado. Autorizado. Positivo, obrigado. Então, 3155, passa nível de voo 160, chama o centro em 1251, lanterna 13325. 251, 3325, boa tarde. Abandonando de 1000 para 500, agora o Santa de Bravo, vamos atravessar o bar. Gente. 902, autorizado o táxi, aponte na taxa de hotel, ajuste no 0112. Eu quero 5902, você está lá na taxa de hotel, ajuste no 0112. Confirma as intenções do voo, novembro, acho que. Salvador, voo no 620, portão 7 para pushback acionamento. Mantenha a posição aguardando, 3217. Novembro, acho que chegou um distante para costa. Salvador, voo no 620 para pushback acionamento. No 620, mantenha a posição aguardando, pushback acionamento. Agora eu vou no 620. O Tchela Tel já avisou o aeródromo. Avisou o aeródromo. Chame a torre, Salvador, 1895. Pede, veja o Tchela Tel. Azul 2718, autorizada a chegada Mari, desse mantenha 050, vigilância. 050 na Mari, 2419, boa tarde. 69, boa tarde, autorizada a chegada Bonf, desse mantenha 4000, ajuste 1012. 4012, ó, isso então, da cabeceira. Negativo, da cabeceira. Série 5902 autorizado, cruzamento da pista 1-0, Max via Delta Alfa, reporte antes da taxa de Juliette. Série 5902, autorizado cruzamento via Delta Alfa, operando Juliette. Para o táxi, Chanel 635, a bordo 1-1-4, meia dúzia de horas, Seltona 6, Oceano Galeão. Ponto de espera, chame a torre 1895, ajuste no 012. 1012, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera a torre 1895, ou chame a 355, uma boa tarde, senhor. Solo Salvador, muito boa tarde, é o voo 1169, com a informação Romeu, autorização para Guarulhos, estamos aqui na posição 2. 1169, informação curso Romeu, aguarde o instante para a costa. Guardando. Ao número 2. Gente. Estabilizada ILS, está 10. Azul 4166, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Para informação à esquerda, Papa Alfa Tango 4, prosseguindo final no 7, sem interferir. Pista livre, pouso autorizado. Vento 1,50 graus, 5 nós. Livre, pouso, Azul 4166. Correto, confirma o pátio. Hotel da Presente, faça um 360 curto pela esquerda, reporta reinterceptando, aeronave passando agora externo no momento. Entende, fazer 360 na esquerda. Força aérea 5902, vai dar passagem ao Airbus da Avianca, após vai ingressar Juliette, contornar o pátio, ingressar Taxi Índia. Enquanto te espera, vai chamar a torre 1895, ajuste no 012. Gol no 620, livre, pushback acionamento, champ tax. Livre, champ tax, gol no 620. Olá, boa tarde, eu sou 66, no passo, no portão 10, pushback acionamento. Portão 10, autorizado, champ tax, eu sou 63, no 4. Camarada, acionamento. Pode papar. Papai Juliette, papai, informo que o tráfego está agora nessa posição de 12 horas e 7 milhas. É um Papa Alfa Tango 4, mantendo na 1.500 pés. Centro do tráfego, o Papai Juliette, papai, está fazendo a espera. 360 com curva pela esquerda. Vitor Charlie Hotel, final 17 autorizada, aguardando a autorização de pouso. Sim, é de vez em quando. Prossegue direto em remada presente. Tango Índia Bravo, mantenha o litoral sul até o farol de Itapuã e chame a torre no 98 decimal 95. Positivo, manterá o litoral sul e chamará a torre, 1895, obrigado. 527, aqui de Mandeira, Joker 27. Bravo, boa tarde, confirma a intenção pouso no site. Gente, o Tango Índia Bravo, então, dá presente autorizado, cruzamento final 1-0, reporta cruzando, informa o tráfego Papa Alfa Tango 4, prosseguindo final 1-7 para pouso. O Tango Índia Bravo. Direto da presente autorizado, direto. Em Bravo, iniciou o cruzamento final 1-0, reportará cruzando. Aguarde transferência das comunicações. Gente, voando rotatória, aguardando transferência, papá Juliette, papá. Hotel, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1,50 graus, 6 nós. Para informação, Robson 44, prosseguindo o cruzamento da final 1-0, do litoral sul, em direção a RMAR, sem interferir com o seu pouso. Gente, vejo a tela. Azul 4166, no solo aos 30, liberando foco, solo no 21, decimal 1. 211, azul 4166, bom, próximo. Somente. O Xané 6355, decolagem autorizada no 0, vento 1,40 graus, 5 nós. Iniciando 6355. 1 é o transponder, e o controle de saída Salvador, 120, decimal 80. Correto, gol no 69, posição 02, chame pronto, chame acatamento. Camarada, quando pronto, gol no 69. Agora o Salvador, bom dia, azul, 4166, avisou, tá com real. 0307, antena Natal. Confirme visual com campo? Abrimos, visual com campo. Gente, vou em rotatória, chame a torre no 8, decimal 95. Camarada, rotatória, 1 no 8, 95, papá, Juliette, papá. Mítico autorizado, reporta táxi. Para a torre 1895, 1002, ajuste. 1002, ajuste, pátio Índia, quando espera 1895, bom número 0. Salvador 140 graus 69, ajuste no 0 no 2. Estará controlado na Rimbal, estamos jogando. Sou eu, Papá Juliette Papá, na rotatória 1.500 pés, visual com campo. Papá Juliette Papá, continua a aproximação inicialmente a 1.500 pés, estou com um tráfego no sentido contrário, Robson 44, prosseguindo pouso na Irrimar. Mantenha inicialmente a rotatória, aguardando instruções a 1.500 pés. 500, vai manter a rotatória 1.500 pés, Papá Juliette Papá. Puxando a 6355, decolado aos 31, no controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, Oxa 6355, muito obrigado, Tereza, bom final de semana. Boa noite. O Vitor Charlie Hotel entrou na Papá, para prosseguir a Baeté. Gente, Vitor Charlie Hotel, estacionar na Baeté, frequência livre. Contato Radastro, mantenha o nível 360, via saída da El. Boa tarde. 360, Natael, 6355. Banda da Bianca, à sua esquerda. O mesmo ingressará na Índia para o ponto de pé. Após, inicia o pushback e reporta táxi. Ativa após a passagem do Avianca, que vai para a Índia, vai puxar e vai chamar táxi 327. Robson 44, na final da RMA para pouso? Negativo, senhora, mas já passei da RMA, posso prosseguir direto para a final da 17. Sim, já afirmo então, prossegue inicialmente a 1.500 pés, o tráfego prosseguindo a 500 pés, já na final da RMA para pouso. Prossegue final 17, aguardando instruções. Gente, irei prosseguir no final da 17 e aguardando instruções, estou mantendo 1.500 pés, Papá Juliette, Papá. Agora 1.620, pronto, ponto espera da 1.0. 1.620, ali mantém tipo 1.0. Ali mantém 1.0, 1.620. O BAVE, deve ser isso que eu entendi, 6355. O BAVE. O BAVE, Papá Uniforme, Bravo, Opa Vitor, obrigado. Novembro Oscar Luiz, que até a interseção autorizada, reporta para ingresso, pistão no 7. Reporta para ingresso, 7. Papá Juliette Papá já vai ingressar na final da 17. Gente, Papá Juliette Papá, o tráfego mencionado, Robson 44, já na, para pouso na Irrimar, prossegue final 17, aguardando instruções do Papá Juliette Papá. Gente, vai girar uma base aqui para 17, Papá Juliette Papá. Afirmo, já avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1.60 graus, 69, o Papá Juliette Papá. 3317, Papá Juliette Papá, livre pouso no 7. Força aérea 5902, decolado 234, controle 120, decimal 8, bom voo. Tem uma brincando? Trans Salvador, Força Aérea 5902, cumprindo saída MOMO. Força Aérea 5902, contato radar, suba e mantenha o nível 190, linha saída MOMO. Força Aérea 5902, cumprindo saída MOMO, poderia confirmar o nível? 190. Gente, nível 190. Salvador, boa tarde, Delta 3145, autorização por gentileza Galeão. Paciente da Romeu. 3145, Romeu confere, autorizado Galeão, nível de voo 300. Decolo da pistão a zero, primeira curva à direita, saída da Eula e da Irumi, a foi 9857 MOU. Aciona 5464, controle 120, décima 8. Galeão, nível 300, decolo da 10, curva à direita da Eula e da Irumi, 5464, transponder, controle de saída 120.8, está no 09. Sou 3145, confirmando após Irumi, Upper November 857 Moço, reporta pronto para o Chibet. Upper November 857 Moço, reporta pronto na 09. Estou com tráfego já na entrada da Bata. Inicialmente faça o backtrack e libera na Quebec. Então logo o tráfego decole da 17 será autorizado o táxi via pista. Pode levar aqui na 35 Lima Mike, reporta na Quebec novamente. 35 Lima Mike, reporta lá na Quebec, papai Guilherme Papai. Bom, no 620, decolagem autorizada, pistão 90, vento 160 graus, 5 nós. Decolagem iniciando, vou no 620. Aeronave Bela 6.0 da 17, motorista pode ingressar e libera o acesso da aeronave que acabou de pousar. Sim, já mesmo liberou agora na cabeceira 35, está livre ingresso e decolagem quando pronto, pistão 97, o vento 160 graus, 5 nós, November Oscar Whiskey. Bichoné 6314, pronto no ponto zero. Bichoné 6314, a linha mantém, estão a zero. A linha mantém no zero. Número 2 na aproximação. Número 1 um está agora meia milha para a duna. Correção, uma milha e meia para a duna. Salvador, boa tarde, 3628, informação Romeu. Então, 3628, aciona identificação, chegada mar é autorizada, vê se mantém ao nível 050 via chegada mar. Via 050, informação, 3628, autorizado voar estável. Estabilizado azul 27 monta. Azul 278, completa final do procedimento, chame a torre no 8 decimal 95. 1895, 27 monta. Boa tarde. Boa. Boa noite, 69, desce para 2000 pés, altímetro no 0 no 2, autorizado a final do procedimento ILS X Rei pistão no 0, chame estabilizado. 2012, chama na 869. Controle de Salvador, boa tarde, Gol 620, decola a prefeitura da PUCA. Gol 620, contato radar, sub, mantém o nível 370 via saída da PUCA. Via PUCA, 370, Gol 620. 8, nome Bélgica, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 2718, estabilizado, de MS, vamos lá. Azul 2718, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre. 2718. Oxanar 63, 1-4, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1-50 graus, 7-9. Iniciando 63, 1-4. Controle de Salvador, Papá Romeu, November Oscar Luiz, que acionado 0-1-35, decolou da 1-7, curvando à direita para manter os corredores. November Oscar Luiz, que no meu país, corredor Axé, reforço no farol da barra. Reportar a farol da barra, Whisky. Só 3217, livre para criar Índia, ponto para Noma 0 Torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-2. 1895, 1-0-1-2, 3217, obrigado. Correcíssimo, 25-1-3-3-2-5, 1-0-6-3-5-5. Muito obrigado, a seleção, bom final de semana. Tome. Confirmando na pista, 1-7, próximo a... A cabeceira 97? Afirmativo, após a captura em ótica. Dente grato, iremos contactar o fiscal. Juliette Serra, tá ligando de chamar, tá bom? Firme? Tudo, Juliette Serra, tá ligando de chamar, já faz um bom tempo aí, tá? Dente grato. Ah, não, boa tarde. Nós. Tire pouso na 10, azul 2718. Oxana 6314, decolar 240, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Oi, boa tarde, Oxana 3217, ponto espera pronto. 6314, decolado. Oxana 6314, contato radar, se mantém o nível 340, via saída Momo. 340, Momo 6314. Sim. Gente, aguardando. Então, 3217, mantém ponto de espera da 10. 2718 no solo aos 41, ao liberar via Fox, solo no 21 no decimal 1. Solo 21 no 1, 271. Solo Salvador, ou 1169, pushback acionamento na posição número 2. 1169 está autorizado, reporte para o táxi. Contará por outro para o táxi, 1169. 2718. Boa tarde, Lebrana Fox. 2718, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, da Juliette, 2718. Siga para Papa Paz, Luz de Direito Serra. Direito Serra, acione 0222, confirme procedência, tipo da aeronave e defesa a bordo. Tente ajuste aos corredores, reporte Paripe, ingressando Interlagos. Então, 3217, ali mantém pistão no zero. Sim, mantém 3217. Na 620, vou direto ao Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, gol no 620. Oito meia nove no solo aos 44, ao liberar via Fox, solo no 21, no decimal 1. Via Fox, no 21, 1, 8 meia 9. Para minha 3.4, apenas para informação, tráfego nessa posição agora de 11 horas. 13 milhas é um... Alfa 29 passando a nível no 50 em subida ao 190. 163, 14. Rotan 3145 no 09 para acionamento de pushback. 3145 está autorizado, reporte para o pushback. Contagem está 3190. 2-1 e 2-0 para 1-5-0. 3190.